Eu adorei o anúncio que eu li num classificado. Eu adorei o anúncio que eu li num classificado. Menina moça procura rapaz de porte educado, que saiba lavar e passar, trivial, fino e variado. Um bom contador de caos e que dê contado o recado. Menina moça procura rapaz de porte educado, que saiba lavar e passar, trivial, fino e variado. Um bom contador de caos e que dê contado o recado. Eu adorei o anúncio que eu li num classificado. Eu adorei o anúncio que eu li num classificado. Samba serena.